Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores e o raio de luar que era tão meu. Os sonhos de grandeza, oh mãe querida, um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um pule de café em cima do fogão. Vocês... Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa e as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi o que eu vim procurar aqui distante. Eu sei que tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai. Espera, minha mãe, estou voltando. Obrigado. Bom.